Ou seja, às vezes só acabaste a parte pontual. Porque depois pode vender e fica mais caro. Não é melhor cortar porque depois a gente começa a vender. Até vou ser mesmo muito breve, até porque o intuito deste encontro era vocês contarem as histórias e ficou algumas histórias por contar, mas nós também sabemos, também temos jeito para contar histórias, já vimos que aqui... sim, todos nós temos a nossa história de vida e à medida que vamos passando por esta vida, vamos acumulando muitas histórias, uns mais, outros menos. Às vezes não importa a idade, importa realmente a experiência que a vida nos dá. Pronto, então eu só queria mesmo, já foi dita tanta coisa boa e tanta coisa importante que me resta pouco mais para dizer, portanto eu vou ser mesmo muito breve naquilo que vou falar. Como representante da Câmara Municipal, dizer que, dado adiantado da hora, só mesmo dizer coisas rápidas, mas essenciais, porque também estamos numa fase difícil do projeto, que é a fase final do projeto, e que a todos nós ficamos assim com saudosismo, ficamos todos assim um bocadinho tristes neste momento em que temos que nos separar. E é o mais difícil neste momento, até para nós, a autarquia, ou melhor, para nós, a autarquia, e por todas as pessoas que estão aqui presentes. Como já foi aqui dito, sem vocês, o CLDS 4G, assim como outras entidades que já estiveram e outras pessoas que estiveram a participar nas várias ações e nos vários eixos, foi muitas atividades que foram realizadas. Esta é apenas uma delas, que tem uma riqueza imaterial extraordinária. A riqueza é essa que eu penso, quer da parte das juntas de freguesia, quer da parte de todos nós, estamos mais sensibilizados e temos mais noção da importância que vamos deixando e que temos que o deixar por cá registado. E esta pena, de facto, é o legado que vocês deixam ao Conselho. Na Rádio Boa Nova há muito outro património também. A Rádio Boa Nova tem feito um trabalho extraordinário naquilo que tem sido a promoção de todas as áreas, não só da cultura, mas de todas as áreas. É um meio de comunicação local que é fundamental para o Conselho de Oliveira do Hospital e quer desde já, e será o primeiro agradecimento que faço aqui à Rádio Boa Nova no âmbito deste projeto, porque foi um meio de comunicação essencial para que outras pessoas, apesar do Albino José dizer que o mais importante é contarmos as histórias e termos histórias a nível local, mas elas fazem-se ouvir além fronteiras. Portanto, a Rádio Boa Nova está ligada para quem quiser ouvir, e eu sei que há muitas pessoas imigrantes que gostam muito do nosso conselho e certamente também ouviram as vossas histórias. Depois, deixar aqui o agradecimento à Associação de Desenvolvimento Val de Cobral, na pessoa do João Abreu. Permita-me tratá-lo assim. Já nos conhecemos há muito tempo, ele viu-me crescer. Eu sou da localidade ao lado, sou de Nogueirinha, com muito orgulho, de uma aldeia muito pequenina, em que estas histórias para mim são muito familiares. Conheço e vivi esta realidade, portanto eu também sou do tempo em que a minha avó Laurinda, que era assim que ela se chamava, que tinha o meu avô Amadeu Góis, que certamente o João Abreu conhece, ou conhecia. Estou a falar de os meus avós que tiveram 7 filhos, portanto é uma realidade rural que eu vivi e senti e que cada vez tenho mais saudades. E quis também que a minha mãe se casasse, ao casar-se com o meu pai, com o meu avô, da parte da minha mãe também tinha bois, mas com outro fim, que não tinha o meu avô. O meu avô, Madeira, o meu avô tinha um comércio, que era a taberna, e uma mercearia, que tinha o rol. Portanto, eu conheço bem estas histórias, e também tinha lá o senhor, que fazia o manguito, não é? Que é chefiado, toma. E então, é só para vos dar conta de que, apesar de eu ter a estar jovial, sei tão bem o que é aquilo que vocês contam, sei muito bem o que é viver numa aldeia com mais ou menos população, sei muito bem aquilo que é o amor que nós temos pelas nossas gentes, pelas nossas tradições, por aquilo que se vai perdendo no tempo e que é substituído por estas tecnologias. E que cada vez mais, à medida que as tecnologias avançam, nós queremos voltar a esse tempo, porque temos a noção de que se está a perder muita coisa boa. Está-se a perder o alfaiate, que fez o fato, se calhar, de casamento ao meu pai, não sei, mas aqui o Sr. Otávio também me conhece desde pequena, sou da idade da filha dele, da Isabel, E temos esta relação de proximidade. Portanto, eu é como se estivesse em cada uma das vossas aldeias, porque conheço bem, porque este projeto incidiu em aldeias de baixa densidade, em aldeias com pouca população, e é nestas aldeias que se sente as emoções, que se sente aquilo que é a relação de vizinhança, que se sente aquilo que são as dificuldades, que se estimam os animais, que se estima a agricultura e que se vive dela. E é, para, e é esta vida que nós levamos. Trabalhamos para tratar das nossas coisas, dos nossos bens, esta relação que temos com a nossa casa, aquilo que se conquistou com tanto, à força de tanto trabalho, de sol a sol. E há bocadinho falávamos dos arguinas, que é uma profissão dura. O meu pai também foi pedreiro, em começo de vida, com 13, 14 anos. Ele diz com 12, não sei se está, se calhar foi com 12 anos. Portanto, para perceberem que a humildade é uma coisa que me caracteriza, porque eu nasci num meio humilde, de uma terra muito humilde, com gente muito trabalhadora, muito honrada, e que vou com todo gosto à minha freguesia e à minha terra, porque me sinto lá bem, porque há esta relação de proximidade que não temos nos outros lugares. E é esta relação de proximidade que nós devemos continuar a manter, que devemos continuar a manter viva, e precisamos uns dos outros para recordar, sabe bem, sentarmos aqui e conversar sobre estas coisas. Portanto, o desafio fica na continuidade do CLDS, obviamente que nós também temos tido a preocupação em, sempre que podemos, estar com a Sra. Ministra, com o Secretário de Estado, de fazer sentir não se esta necessidade de continuarmos a desenvolver projetos na área do imaterial, na área da cultura, ou na área social, pode-se cruzar várias áreas. Há bocado, quando o Sr. Presidente da Associação de Desenvolvimento de Valdo Cabral estava a falar da Feira do Porco e do Enchido, desta riqueza económica que tem a freguesia de Maruge e que era tão conhecida por essas localidades todas, e que sem dúvida são coisas que nos marcam e que ficam para a nossa vida, e que sabemos que, por exemplo, os porqueiros é uma coisa que não volta, terminou, extinguiu-se, mas que fica, tem que ficar alguém para dar continuidade a essa história. Ainda bem que a Feira do Porco e do Enchido veio realmente trazer ao de cima essas vivências. E trazer ao de cima essas recordações e trazer ao de cima aquilo que nós éramos e que devemos ter orgulho naquilo que éramos e naquilo que somos. A importância de nós podermos continuar a trabalhar nestas buscas ou pesquisas daquilo que pode estar esquecido é extremamente importante. No Pelouro da Cultura também temos procurado dar esse incentivo, procurado também desafiar as juntas de freguesia a ajudarem-nos a contar histórias. Eu vou-vos dar aqui o exemplo de que no âmbito do projeto da CIM também foram registadas seis lendas do Conselho de Oliveira do Hospital, e queremos muito editar um livro de histórias antigas, de lendas. Vocês sabem, são lendas, crenças, coisas que era o povo que criava, que inventava um bocadinho, mas que era capaz de ter ali uma história, uma moral, qualquer coisa que depois terminava em dar uma lição ao povo, a dar uma lição às pessoas que entretanto podiam esquecer a história. Estou-me a lembrar, por exemplo, da boba dela, que tem uma história do que é a beba dela, a beba da água dela, da boba dela, porque a boba dela rinca em água. E há aqui uma história muito engraçada acerca, mas também há em Aldeia das Nés, e certamente que está em cada uma das vossas localidades. A obra que foi editada no Chão Sobral é um exemplo disso, mas temos aqui um manancial enorme. Assim como na gastronomia, também já foi aqui falado, é outro património muito importante e que temos alguma dificuldade em escavar, mesmo escavar, é fazer arqueologia patrimonial, que é disto que eu estou a falar, é de ir procurar mesmo às pessoas mais antigas, da época da panela de ferro. Ainda hoje dizia isto quando estávamos, porque vim atrasada, e se calhar devia ter começado por aí, a pedir-vos desculpa pelo meu atraso. Não era porque eu não quisesse estar aqui, gostava muito de cá estar, porque já perceberam que eu gosto destas histórias. Não temos é tempo para aquilo que gostamos, temos que ter tempo é para aquilo que é necessário fazer. Então já estive na boba dela por causa de um projeto do turismo, foi o primeiro encontro com agentes turísticos, e lá também dizíamos que era importante desenvolver o artesanato, ir buscar as artes e ofícios dos tempos idos, para nós começarmos também a criar e gerar economia, porque nós precisamos de trazer outra vez estas artes, porque cada vez mais quem nos visita procura coisas diferenciadoras. Mas agora quem é que ensina? Tem que ser vocês a ensinar. Portanto, tem que haver esta boa vontade de todos, porque a geração que hoje está a viver os seus 30, 40 anos ainda não percebeu de que vai precisar da vossa experiência, do vosso conhecimento para trabalhar nestas artes e ofícios, porque é aqui que vai estar também um potencial de negócio. Por vezes é preciso dar tempo ao tempo para se conseguir perceber que aquilo que se perdeu é preciso voltar a ganhar. E com isto vou terminar, já me alonguei um bocadinho mais do que eu desejava, agradecer ao Sr. Presidente da Associação pela assistência de espaço. Temos aqui a Dona Graciosa, que contou uma história muito engraçada e ela tem certamente muitas histórias. Já foi ex-presidente de junta, penso que também referiram isso. Ela ajudou e ela foi também a responsável pela edição de uma obra muito importante de um monumento classificado de interesse público, que foi o Convento do Desagravo. Não sei se isso foi referenciado, mas não posso deixar também daqui referenciar esta preocupação em ela deixar sempre aqui algo para a memória futura, e deixou uma obra que no âmbito também do mandato como Presidente de Junta o fez, e claro, a Fundação, isto durante os tempos que eu vou ficando na Câmara, são as coisas boas que uma vereadora tem, é ir conhecendo estas pessoas, a sabedoria que têm e que vão partilhando e eu vou apanhando, e é sempre muito bom conhecer-vos e ter a oportunidade de estar convosco. O futuro a Deus pertence, e aquilo que nós gostaríamos, obviamente, como Câmara Municipal, era que esta equipa, este potencial humano que são jovens, pudesse continuar a trabalhar no projeto CLDS 4G. Esse era aquilo que nós todos aqui desejaríamos, mas não posso deixar de agradecer toda a vossa dedicação, a todos vós mais uma vez, ao Júlio como coordenador do projeto, ao João como entidade que acolheu o projeto. Ele disse há bocadinho, e é verdade, eu sou testemunha disto, apesar de não estar na Câmara, mas lembro-me perfeitamente do primeiro projeto que foi acolhido pela Associação. Estava na escola e sei bem o importante que foi esse projeto para... não foi esse, foi. Já estava na Câmara. Pronto, mas não era... Sim, já estava na Câmara. Já estava. Pronto, foi realmente muito importante e são projetos que abanam, que fazem a diferença. E nós precisamos, obviamente, de ter projetos desta natureza. Podem-se interrogar porque é que a Câmara não continua com estes projetos. A resposta, infelizmente, é aquela que vai bater sempre num problema grave, que é a questão financeira, que é nós temos que contratar pessoas e as pessoas têm o seu preço, têm o seu ordenado no final do ano, do mês, e é sempre difícil. Claro que vamos reivindicar o financiamento, eu penso que não será difícil. Agora, o compasso de espera que vai ser necessário, nós também não sabemos dizer. Esta é uma situação que não temos só em Oliveira do Hospital, temos também nos outros concelhos que têm estes projetos. Portanto, não é uma coisa que acontece única e exclusivamente, interromper-se, vamos assim dizer. Vai ser interrompido, mas com a vontade de haver continuidade e, claro, defenderemos com garra, com determinação, como sempre fazemos quando queremos muito uma coisa, e nós vamos convictos no final deste projeto, que o queremos cá, seja para desenvolver estas ou outras ideias, e que ele é necessário, obviamente, para nós, para todos nós, e agradecer a vossa ajuda, o vosso contributo. Este projeto precisa das pessoas, para as pessoas. Foi para isso que ele foi pensado, e, sem dúvida alguma, nós, separadamente, nunca conseguimos nada, e a prova está neste projeto. Precisamos todos uns dos outros para continuar a andar para a frente e nos sentirmos capazes de poder dar o nosso contributo no desenvolvimento do concelho. Obrigada pelo vosso contributo. Em nome do Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Dizer só então que é uma